No dia 23 de maio, o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, sancionou a lei que beneficia a indústria têxtil do município. Para sabermos mais detalhes sobre essa lei, vamos conversar agora com o prefeito Kleber Vandal. Prefeito, que lei é essa que vai beneficiar a indústria têxtil aqui do município? Bom, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, primeiramente dizer que esse é mais uma ação que a gente está fazendo no ponto de vista da questão do desenvolvimento econômico do município. O setor têxtil é o setor que movimenta a maior parte da economia do município de Gaspar, é o setor que emprega pais, mães de família, jovens que estão iniciando no mercado de trabalho. E a gente recebeu no final do ano passado, um pleito da Associação Empresarial de Gaspar, a SIG, com relação a um projeto de lei para trazer segurança jurídica para o setor têxtil e, ao mesmo tempo, permitir com que as nossas empresas têxteis de Gaspar sejam competitivas com empresas de outros municípios e até de outros estados. Fizemos um estudo na Procuradoria do município, buscando equalizar, colocar dentro toda a questão jurídica, encaminhamos para a Câmara, aprovamos e na última quinta-feira a gente aprovou. Na verdade, é um projeto de lei que tira toda a cobrança de ISS na cadeia produtiva do produto, e isso, sem dúvida alguma, vai baratear o produto, vai deixar com que o nosso produto têxtil seja comercialmente mais competitivo no mercado. Qual é o objetivo disso tudo, Gil Dias? O objetivo disso é a geração de empregos para a nossa cidade, a geração de renda para o nosso município e, mais do que isso, no sentido de a gente estimular o crescimento da indústria têxtil do município. A gente tem N exemplos de pessoas que começaram pequenos e são grandes empresários. O objetivo é esse, de a gente incentivar com que a pessoa que trabalha hoje de empregado possa abrir a sua empresa, possa começar o seu negócio, começar o seu projeto e se tornar um empreendedor no nosso município também. Então, fico feliz por esse momento, agradeço a Associação Empresarial pela parceria que a gente tem, especialmente na pessoa do Nelson, que é o presidente da SIG, e do Douglas, que é o coordenador do Núcleo Têxtil da SIG aqui do município. Cumprimento a Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto de lei, e especialmente o objetivo de tudo isso, como eu falei, de gerar emprego, renda e oportunidade para a população gasparense. Prefeito, recentemente, num evento realizado no IFSC, se fortaleceu que Gaspar é a capital nacional da confecção infantil, da moda infantil. Quando começa a se fazer um produto, por exemplo, uma camiseta de uma criança, camiseta de bebê, a camiseta já paga o ISS já lá no início. E agora, quando aprovado essa lei, agora vai pagar somente no final da produção dessa peça? Exatamente. O efeito da lei é esse. Isso, como a gente comentou, vai permitir com que o nosso produto seja comercialmente competitivo com a indústria de outros municípios e que a gente consiga dar segurança jurídica aos empresários do ramo têxtil do município. Então, é uma oportunidade bastante grande e agora a gente vai trabalhar junto com o DEL, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, juntamente com o Núcleo Têxtil da SIG, buscar esse título para Gaspar, a capital nacional da moda infantil. É claro que isso tem todo um trâmite a ser cumprido em Brasília, é um projeto de lei que tem que ser tramitado. Já fiz contato com o deputado Peninha, que de imediato se colocou à disposição no sentido de fazer toda essa tramitação em Brasília e para que a gente tenha esse título, porque, veja bem, Gil, dentro da indústria têxtil de Gaspar, 60% da indústria têxtil trabalha com moda infantil. É muita coisa, gira muito emprego, renda desse setor. Então, é evidente que é natural, a gente já fez todo o levantamento das informações com relação a isso, já foi feito todo o levantamento de dados, os números da economia com relação a isso. Sem dúvida alguma, vai ser uma importante marca para o município de Gaspar. Prefeito, e a lei já está valendo a partir dessa semana? Sim, exatamente. A partir do momento da sanção, a lei já está valendo, os efeitos dela já estão valendo para a cidade de Gaspar. Nós conversamos com o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, nos falando sobre a lei que vai beneficiar a indústria têxtil do município. Da Prefeitura Municipal de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.